alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, menino. Alô, gente boa, gente querida, gente amiga, gente do meu coração. Aquele abraço. Eita, menina, pra você, ó. Beijão, viu? E pra você, meu amigo, onde quer que você esteja, aquele abraço bem apertado, bem legal. Espero que você goste do nosso programa de hoje. Olha, eu tenho aqui muita coisa bonita. Ah, mas tem. Como sempre, né? A gente sempre escolhe o melhor aqui pra vocês. E eu vou trazer aqui o listão musical de hoje. Vamos ter Diego Valadares, Paulo Sérgio, César e Paulinho, Bidiz, Márcia Ferreira, Roberto Carlos, Alain Aladim, Bryan Adams. São todas músicas que estarão em destaque aqui no nosso programa hoje. Legal, não é? Então fique atento, fique ligadinho aí para você curtir. E isso sem falar na carta destaque, que daqui um pouquinho também eu trago a nossa carta destaque de hoje. Aquela de ontem foi danada, não foi? Você gostou da carta destaque de ontem? Pois é. Eu ainda não vi a de hoje, não. Sinceramente, não vi, não. Mas eu acredito que deve ser uma carta também bem legal, viu? Mas vamos saber já já. Vamos trazer a primeira música, depois da primeira música, então a gente vê aí tudo isso aí direitinho, viu? Quem é que vai cantar a primeira música de hoje? Você não sabe, não? Nem eu vou saber agora, ó, claro. É o Diego Valadares que vem aí, cabra danado. Então roda lá, menino. O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele entra no baile chamando atenção nas mulheres danadas, provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Cabelos na testa, tipo sarado, aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado.

programa Maurício Fares. I played the game, still it's not worth it. Like a woman in the rain, I close my eyes among the shell. I know myself. I've seen the lights of every city. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Ah, meu amigo João Alfredo Nascimento, lá de Fortaleza, no Ceará. Tudo bem, João Alfredo? Ele colocou uma piadinha aqui. Deixa eu tentar transcrever a piada da forma como ele escreveu. Diz que o gato e o rato, depois de ser perseguido pelo gato por um bom tempo, o rato conseguiu esconder-se em uma toca. E fica lá dentro desse buraco durante horas e horas. Até que, ao ouvir latidos de um cachorro, achou que o gato tivesse ido embora. Então, ele saiu da toca. Mas assim que ele botou a cabeça para fora, foi pego pelas garras afiadas do gato. Aí então o rato não aguentou e perguntou: "Ai, que é isso? Você imita latidos também?" Perguntou espantado o gato. Aí o gato respondeu para ele: "Meu amigo, nesse mundo globalizado, quem não fala duas línguas morre de fome." Ah, essa é boa, viu? Gostei, viu, João Alfredo Nascimento? Num mundo globalizado, que não fala duas línguas, até os animais têm que falar duas línguas. O gato imitando o latido aí para espantar, como se estivesse espantando o gato, enganou o pobre do rato. Falou, cabra, velho. Um abração para você, viu? Mas, menino, vou trazer mais música. Quem é que eu vou rodar aqui agora, hein? Ah, agora é o Rei Douglas. Rei Douglas. Fica comigo esta noite, que não se arrependerá. Essa aqui foi um grande sucesso na voz do Roberto Carlos. Oh, onde é que você está com a cabeça, Maurício? Na voz do Nelson Gonçalves, né? E agora nós vamos ouvir com o Ray Douglas. Ele que regravou aí um monte de sucesso de todo mundo. Então roda lá o Ray Douglas, menino. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Lá fora o frio é um açoite, calor aqui tu terás. Terás meus beijos de amor, minhas carícias terás. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar. Esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar. Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite e então seremos felizes. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Lá fora o frio é um açoite, calor aqui tu terás. Terás meus beijos de amor, minhas carícias terás. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar. Esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar. Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite e então seremos felizes. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Eu estava olhando aqui, lembrando, um pouco horrorizado de um fato que aconteceu recentemente. Vocês se lembram aí? No estádio de futebol, os vândalos arrancaram as privadas, o vaso sanitário, e foi, parece que em Recife, foi em Recife. E atiraram esse vaso sanitário de cima de uma plataforma mais elevada, jogaram esse vaso embaixo e uma pessoa que ia passando foi morta na hora quando o vaso caiu na cabeça. Que horror, que absurdo isso aqui no nosso país, ainda se admitir coisas dessa natureza. Eu vou te contar. Ah, isso aí me faz lembrar, vocês se lembram de um outro caso também? Deixa eu até aqui, uma coisa está ligada com a outra. Um outro fato recente que atiraram lá na Espanha, atiraram uma banana no campo lá na hora que o jogador, o Daniel Alves, ia cobrar um escanteio, jogaram uma banana. E essa pessoa que jogou a banana foi identificada, está presa, foi banido dos estádios para sempre, foi presa. Aqui no nosso país, jogam uma privada, mata uma pessoa e ninguém é identificado, não consegue identificar a pessoa. Isso é um absurdo. Olha, nós realmente, é por isso que o Brasil não passa de terceiro mundo. Sempre a gente vai ser taxado como terceiro mundo por essas e outras, pela falta de preparo em todos os aspectos que existe aqui no nosso país. Isso é uma vergonha mesmo. Márcia Ferreira, atenção, fã-clube da Márcia Ferreira, essa aqui é para vocês, viu? Meu amigo Clodoaldo Dantas, aí de Fortaleza, no Ceará também, ele é fã da Márcia Ferreira e é o presidente do fã-clube. Então tá aí, A Mulher dos Teus Olhos. Canta Márcia Ferreira. Sinto que eu te adoro, não consigo desligar. Nada mais quero na vida, basta só você mudar. Pra ver como eu te amo, com toda a minha paixão. E vou procurar uma chance de te dar meu coração. Quisera ser a mulher mais bonita, que ama os teus olhos, te amar por toda a vida. Quisera ser a mulher mais bonita, teus olhos, te amar por toda a vida. Quase na hora da nossa carta destaque de hoje. É, hoje eu tenho aqui a historinha da mulher apaixonada de Imperatriz no Maranhão. Eu como vi que a carta que é de amor é uma carta que fala de assuntos mais leves, mais suaves, eu nem li a carta dela. Eu vou ler direto na hora que chegar a hora, eu vou ler a carta direto, porque eu tenho certeza que vai ser gostoso para mim ler também, assim, ver o que ela escreve na hora, assim como vocês também vão ouvir aquilo que ela colocou aqui no papel, tá bom? Então, já, carta da mulher apaixonada de Imperatriz. Imperatriz é uma cidade, é a segunda cidade do estado do Maranhão. É uma cidade importantíssima, uma cidade muito grande. Ela fica quase na divisa com Tocantins, fica a cento e poucos quilômetros da divisa. A primeira cidade do Maranhão é Estreito, que é basta atravessar a ponte do rio Tocantins. Do outro lado, você sai do Tocantins, atravessa o rio Tocantins, do outro lado da ponte já é o estado do Maranhão, e a primeira cidade é o Estreito, que tem esse nome de Estreito porque é um local bem estreito que eles aproveitaram para fazer essa ponte que faz a ligação dos dois estados, né? Mas então vamos trazer aí para vocês agora quem é Roberto Carlos. É um sucesso do ano de 1960, olha, 1960, tem 40, 54 anos essa música que ela foi gravada. 40 com 10, 50, é 54 anos. Minha história de amor. Eu não posso, eu nem lembro mais da música. Você já pensou? Tantos anos também que foi gravado. Então roda lá o Roberto Carlos, menino. Minha história de amor, eu não posso nem contar. Se eu contar, você vai rir e

agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Tá todo mundo preparado? Todo mundo chegou para perto aí do rádio, computador, aumenta o volume. Isso, aumenta o volume aí. Vamos lá, vamos trazer a nossa cartinha de destaque de hoje. Preparados? Então solta a vinheta aí, menino. E agora, a carta destaque do ouvinte. Conforme eu venho dizendo desde o início do programa, essa carta aqui é da mulher apaixonada de Imperatriz do Maranhão. Do jeito que eu pego aqui, eu vou ler a carta agora. Olha só o que ela diz aqui. Meu grande amigo Maurício Fares, está tudo bem? Graças a Deus, está bem. Olha, Maurício, eu te adoro de montão, sabia? Uba! É mesmo? Que verdade? Uai, que bom, obrigado, viu? É, Maurício, mesmo sem ter tido a oportunidade de te conhecer pessoalmente, mas eu sempre fui sua fã. E curtia muito seu programa na Rádio Nacional da Amazônia. Aí, não só o seu programa, como as suas músicas também. É, eu já estive, inclusive, em Imperatriz várias vezes, estive em Cidelândia, aí pertinho, né, em Açailândia. Eu acho que essa região aí, eu rodei ela todinha, em todos os lugares aí, eu fiz shows na minha época, que trabalhava na Rádio Nacional. E eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal de Imperatriz. Mas, Maurício, eu sou uma mulher de 30 anos de idade e hoje eu posso dizer que encontrei a felicidade. Eu fui muito pisada e humilhada quando eu era mais nova. Ah, Maurício, você não queira saber como foi a minha vida, que eu tinha que trabalhar na casa dos outros como doméstica e as pessoas acham que por ser um trabalho humilde que a pessoa tem que ser tratada com desprezo e pisada assim como eu fui. O pior é que os patrões nem sempre reconheciam o trabalho da gente. E além de pagar uma miséria, ainda tinha alguns que queriam se aproveitar da gente. Eu muitas vezes tive que aceitar o assédio, pois se não aceitasse, eles me mandavam embora. E aí a situação ficava bem pior. Minha família nada podia fazer para me ajudar, porque na verdade era eu que ajudava a minha mãe com o pouco que eu ganhava para poder criar os irmãos menores. Na época dos garimpos, Maurício, eu fui trabalhar em um deles como garçonete. Mas era um serviço muito ruim, porque a gente tinha que, além do trabalho, também ficar com os garimpeiros, pois era a única forma de juntar o dinheirinho. O dono das boates que contratava a gente cobrava tudo, cada centavo do que ele fazia por nós, desde a passagem do avião. Deixa eu explicar isso aí para vocês. É que os garimpos, normalmente, a única forma de se chegar nesses garimpos na Amazônia era de avião. Então, ou o dono do garimpo, ou ele dava concessão para alguém explorar, uma espécie de boate. O que eram essas boates no meio desses garimpos? Era uma construção enorme de pau a pique, né, construída de pau a pique, cercada daquela lona preta ao redor. Nem cobertura não tinha, às vezes. Quando tinha cobertura era da própria lona mesmo. Então isso aí que eles chamavam de boate. E era para esse lugar que as mulheres iam. Lá o garimpeiro chegava depois de noite, nos fins de semana, levava o ourinho dele e gastava o ouro todinho ali nessas boates, tanto bebendo quanto com as mulheres que ficavam por lá. Pois muito bem, então mais ou menos eu expliquei aí, vocês já entenderam, né, o que é na verdade esse negócio de boate aí. Pois bem, Maurício, a gente sempre ficava devendo aos donos da boate, que a gente nunca tinha dinheiro para nada. Se a gente quisesse sair fora, tinha que primeiro acertar as contas com o dono da boate. Caso contrário, não tinha como sair dos baixões. Mas foi num desses garimpos, Maurício, que eu fiquei conhecendo um homem de São Paulo. Ele trabalhava com uma turma de paulistas no garimpo do Cripurizão, onde eu também trabalhava numa boate de lá. Esse homem era diferente dos garimpeiros que eu conhecia, porque ele era educado, tratava a gente com respeito e delicadeza. Quase toda semana ele vinha para a Corrutela e a gente ficava, depois que a boate fechava, sempre depois das 4 da manhã. Aí ele ficava me dizendo que o dia que saísse do garimpo, que me levaria para morar com ele e que me tiraria dessa vida. E assim aconteceu, Maurício. Ele um dia chegou para mim e disse: olha, se você quer realmente mudar de vida, arrume as suas coisas e venha embora comigo. Ah, mas eu não pensei duas vezes não, Maurício. Peguei minhas poucas coisas, larguei daquela vida tão sofrida que eu estava tendo e fomos morar em Açailândia, aqui perto de Imperatriz. Aí, eu falei no começo de Açailândia, né? Ele tinha ganhado um dinheirinho com o garimpo e comprou uma casa pra gente morar e um caminhão de carregar tora para ele poder trabalhar. Olha, aos poucos nossa vida foi mudando e fomos esquecendo daquele sofrimento dos baixões. Um dia, Maurício, ele viu que o negócio de madeira estava ficando fraco, então vendeu o caminhão e viemos morar em Imperatriz. Aqui ele montou um pequeno negócio de eletrodomésticos e graças a Deus estamos indo bem, prosperando cada dia mais. Eu devo tudo a esse homem, Maurício. No começo eu achava que era apenas gratidão, mas eu descobri que tenho um amor muito grande por ele e ele também por mim. Eu nunca engravidei, Maurício, e mesmo com o tratamento que estou fazendo, não está dando resultado. Mas o nosso sonho é ter um filho. Olha, se não puder nascer da minha barriga, mas nós vamos adotar um, pois o que mais tem aqui na região é mãe querendo dar os filhos por falta de condição de criar. Eu tinha que te contar essa história, Maurício, porque muita gente diz que mulher que foi prostituta nunca vai ter um lar e um marido, pois não sabe respeitar e ficar com um homem. Mas com um homem só. Mas eu respeito e amo meu marido, sim. Ele é tudo para mim. Agradece seu amigo ouvinte, a mulher apaixonada de Imperatriz Maranhão. Mas que história linda, menina. Que coisa bonita, que coisa boa você ter encontrado esse homem na sua vida e que está a cada dia mais te dando motivos para acreditar que a felicidade existe, não é? E que a gente pode ser feliz, sim. Mesmo você tendo tido uma vida sofrida, essa vida como foi a sua, mas chega uma hora que alguém vem para mudar o rumo das coisas. Foi o que aconteceu com você. Apareceu esse anjo que está aí te fazendo feliz. Eu achei bacana você dizer que mesmo que não consiga ter um filho gerado na sua barriga, que vão adotar uma criança. Olha, menina, adoção é um ato de amor, assim como a paternidade. Ou a paternidade e a maternidade, né? Eu tenho certeza que vocês vão amar essa criança e vão até se esquecer que ela foi adotada um dia. Olha, eu não tenho muita coisa para te dizer não, viu? Porque a sua carta foi bem explícita. Eu só tenho mesmo é que te desejar toda a felicidade do mundo, porque você merece ser feliz. E que também faça feliz esse homem que provou ser digno de todo amor e carinho que você puder dedicar a ele. Vocês fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida, tá? Ah, que coisa boa. Essa carta me trouxe muita alegria mesmo, viu? Tá aí, uma música bem apropriada pra sua historinha. Essa aqui é boa, sim. Alan e Aladim, eles vão cantar Te Amo de Coração. Então roda lá, meninão. No momento em que estou